Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. E que nada no mundo atrapalhe um casal sonhador. Com esta leitura do Salmo 71, eu quero dar início a essa programação. Essa quarta-feira abençoada é um dia especial, é um dia em que nós ficamos nos preparando como pastor da igreja para poder ministrar a palavra de Deus na noite no nosso templo sede. Você irmão, você amigo, você que tem a tua família, venha para ouvir a palavra do Senhor. Na quarta passada foi algo extraordinário o que Deus realizou na nossa igreja. E eu sou grato a Deus porque o Espírito Santo continua falando como falou de forma muito especial quarta-feira passada. Hoje não será diferente. Nós ainda estamos estudando o capítulo 13 do Evangelho, ou seja, do livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 13. Primeira igreja a enviar os primeiros missionários, a igreja de Antioquia, e as lutas que esses missionários eles enfrentaram na sua primeira viagem missionária. Nós estamos falando sobre isso, algo extremamente belo, gostoso, prazeroso. Eu estou cheio da alegria de Deus para falar para o teu coração. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Esta semana que passou foi celebrado em nossos lares, em nossos templos, o Dia dos Pais. E eu gostaria de aproveitar ainda esse clima que está vivendo a igreja, o povo de Deus, os amigos, e relatar a mensagem de um ancião que chegou à sua velhice. E é verdade, amados amigos e irmãos, todos merecem o respeito. Porém, os idosos, ainda muito mais. E os pais, um outro tanto. Quando a velhice chega, a vida pode oferecer alguns lenitivos para essa etapa da vida terrestre. Alguém consegue uma boa aposentadoria, outros, de certa forma, não alcançam. Outros têm o carinho dos familiares, uma atividade de lazer, mas nada substitui o amor e o respeito dos filhos para com os pais. Então, ouça com atenção aquilo que poderia um homem já idoso ele expressar para um membro da sua família. Ele poderia dizer: meu filho, você já foi criança um dia, mas os anos se passaram e fizeram de você um adulto. E agora você me olha com certo desprezo só porque eu sou um homem velho. Você observa minhas mãos trêmulas e se esquece que foram as primeiras mãos a acariciar as suas. Ainda quando você não podia caminhar sozinho, era elas que te seguravam na tua infância. Reclama quando lhe peço para ler uma palavra que os meus olhos não conseguem. Esquecido você fica das palavras que eu repeti inúmeras vezes para que você aprendesse a falar. Fala da minha lentidão das decisões, esquecendo-se de que suas primeiras decisões foram por elas balizadas. Em algum momento você diz que eu sou um velho desatualizado, mas confesso, filho, que pensei muito pouco em mim para fazer de você um homem bom com esse sucesso que hoje tu ostenta. Reclama da minha saúde debilitada mas creia, muito trabalho foi preciso para garantir a sua saúde. Cuidei de você e deixei de cuidar de mim. Você ri quando eu não consigo pronunciar corretamente uma palavra, mas lhe afirmo que esqueci de mim mesmo para que você pudesse entrar em uma universidade, cursar e chegar aonde você chegou. Diz que não possuo argumentos convincentes em nossos raros diálogos. Todavia, muitas foram as vezes que defendi você nas situações difíceis em que você se envolvia. Hoje você cresceu. É um moço robusto, a juventude lhe empolga a vida. Esqueceu sua infância, esqueceu seus primeiros passos, esqueceu suas primeiras palavras, esqueceu seus primeiros sorrisos. Mas acredite, tudo isto está bem vivo na memória deste velho, que hoje está cansado, em cujo peito ainda pulsa o mesmo coração amoroso de outrora. É verdade, filho, que o tempo passou. Eu não me dei conta dele. Só notei naquele dia em que você me chamou, de forma até carinhosa, de velho, pela primeira vez. E eu olhei no espelho. Lá estava um idoso, assim como o salmista expressou, de cabelos brancos, rugas profundas na face, que na imagem de ontem, elas não existiam. Por isso eu lhe digo, meu filho, que o tempo é implacável. Um dia você também contemplará o espelho da vida e perceberá que a imagem nele refletida não será mais a que hoje você tanto admira, mas sentirá que em seu peito o coração ainda pulsa no mesmo compasso, na mesma empolgação, que o afeto que cultivou não se desvaneceu, que as emoções vividas ainda podem ser sentidas como nos velhos tempos, que as palavras amargas ainda lhe ferem com a mesma intensidade. Ou quem sabe alguém imagine que o idoso não sofre de amargura quando alguém lhe fere. E nessas programações eu tenho dito inúmeras vezes que tem palavras que matam mais do que um tiro. E eu continuo nessa reflexão, que apesar dos longos invernos suportados, você não ficou indiferente diante do desprezo de quem embalou na infância. Por isso eu lhe aconselho, meu filho, não ri, não deboche do estado em que estou. Eu já fui o que você é e você será o que eu sou. Tornar, amados ouvintes, um pai idoso feliz é uma bênção de Deus que ele oferece aos filhos. Quem age de forma contrária desagrada o Senhor e tende a experimentar o amargo sabor do remorso. Quando o velho pai descer à sepultura, aos filhos de hoje fica essa advertência que as escrituras elas mantêm com muita clareza. O insensato despreza a instrução do pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Eu quero orar com você, Pai que está nos céus. Eu tenho convicção que essa reflexão, essa chamada de atenção de nós, filhos, assim como a história narrada, talvez muitas pessoas nesse interior dos nossos municípios, homens que já foram fortes, hoje estão preso talvez a um leito de dor, outros com as suas pernas sem poder caminhar, Senhor, ou de alguma outra forma estão sentindo a luta, mas eu intercedo por esses guerreiros e oro pelos filhos, que não venhamos jamais cometer algo contra ó Deus, esta geração que tanto fez e que tanto semeou. Recompensa-os, ó Deus, segundo as misericórdias da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. A salvação ainda o louvarei.